nas reuniões mais ordinárias, que tem feira, que tem isso, com essa discussão. Então a gente resolveu fazer um dia só para isso, pra gente fazer aqui. A ideia é de agora até as 5 da tarde, quanto antes a gente terminar, melhor, né? A gente sai mais cedo, mas a ideia é esse o teto de tempo que a gente tem. É, queria dois informes iniciais. Parece só que tem gente novo, só para se apresentar, que a gente combinou, né? Tem gente que tá vindo a primeira vez na reunião? Nossa. Só falar rapidinho o nome de onde vem, tá? Quem nunca veio? Pode começar. Ah, meu nome é Lourdes, Maria Lourdes de Santos, Buena. Eu sou Simone, sou psicóloga do Parque Casa Verde. Patrícia, Carmen, tem Paulista. Se bem que não é a primeira vez que você vem, né? É, aí, gente, assim, só dois informes antes pra gente entrar aqui. Um, como tá a boataria, né? Vamos explicar. É, todo mundo sabe que existe a Secretaria Nacional de Economia Solidária, que é dentro do Ministério do Trabalho. Antes de ontem, o PDT, que é hoje o ministro do Trabalho ligado ao PDT, foi à Casa Civil da Presidência da República e disse: vocês estão vendo na TV que estão votando aquele ajuste fiscal, que é tirar dinheiro não sei de onde para economizar, essa coisa toda, né? O que o PDT fez? Foi na Casa Civil e falou assim: Casa Civil, vocês querem votar ajuste fiscal, não queremos? Queremos. Quem que vota, não é deputado? Aí eles foram lá e falaram assim: olha, se os nossos deputados não estão querendo votar o ajuste fiscal, a economia que o governo quer fazer. Aí a Casa Civil: mas como assim? Vocês são da base do governo, né? Vocês têm ministério, né? Mas o pessoal falou: tá difícil convencer, é um assunto delicado. Se economizar dinheiro, não vai ter dinheiro para investir. O pessoal está resistente. Aí perguntaram, né? Aí, o que vocês querem? Aí eles responderam: queremos o Ministério do Trabalho. Mas o Ministério do Trabalho já é de vocês. Mas nós queremos de porteira fechada. O que é porteira fechada? É quando um partido pega inteiro um ministério. Por que eu estou dando informe aqui? Porque temos um problema. As Senais é o Polsinja. O Polsinja não é do PDT. Senais, Secretaria Nacional de Economia Solidária do Ministério do Trabalho, que estrutura as políticas públicas, que aprovou o nosso projeto Redes, que está aqui a Solange, a Isa, etc, etc. Ele está, então houve um questionamento. E existe a Diretoria de Relações de Trabalho, que também não é do PDT no Ministério, é da CUT. E aí, a Casa Civil ontem chamou o Paul Singer e informou essa situação. Chamou o Wagner Freitas, que é o presidente da CUT, e falou: olha, pode ser que a porteira seja fechada. Temos dois informes diferentes, vindo de órgãos do governo diferente. É a Unição ao Brasil, que eu sou secretário-geral, nosso presidente, o Arildo Mota, viajou hoje de manhã a Brasília e está reunido com a Unicafes, que é o pessoal da agricultura familiar, a Concrab, que são centrais de cooperativas, fazendo as negociações lá. Não tem ainda uma... Primeiro, não tem uma posição definitiva. Então, nós estamos ainda no... Mas já sabemos que esse foi o pedido do PDT e que nós temos dois problemas, a Diretoria de Relações de Trabalho e as SENAIs. Duas informações diferentes. Uma, já era. Vai ser porteira fechada, é uma questão de ver se o Singer sai de uma vez, se negocia saída, etc. E a Diretoria de Relações de Trabalho também. Se sai, tipo assim, ó, arruma rápido aí a... Ou se é uma coisa mais negociada, mantém uma parte daqui. Essa é informe 1. Informe 2. Olha, fica tranquilo, povo da economia solidária, que o PDT não tem muito interesse nesse assunto meio periférico. Não quero, isso traz problema, tem que ficar falando muito com, sabe, com a população. Isso aí não é o interesse deles. O que eles querem mesmo é a Diretoria de Relações de Trabalho, que é onde tem as negociações com o mundo empresarial, direitos trabalhistas, que é, vamos dizer assim, institucionalmente tem mais força do que a Secretaria de Economia Solidária. Então, nós temos esses dois informes diferentes, vindos de órgãos de governo diferentes. Um que, se preparem, que vocês perderam os sinais. Vocês é... O Singer simboliza as redes de incubadoras, a Unisol, todo esse... A história da economia solidária no Brasil tem uma síntese no professor. Ele é um cara que todo mundo respeita, vamos dizer assim. É diferente, às vezes você escolhe um lado, aí o outro não gosta. Ele é o tipo de pessoa que já, pela história, conquistou esse lugar. Então já tem gente falando, ó, se preparem para a situação mais difícil. Agora, tem gente falando assim, não, ih, economia solidária, fica tranquila que o que eles querem mesmo é, tipo assim, quero tudo, você falar assim, não, mas tudo vocês não vão levar. Aí eles falam assim, não, tudo bem, a Senai fica com vocês, eu fico com a Diretoria de Relações de Trabalho. E ainda passa como bom. Olha, eu negociei. Então, assim, então, provavelmente hoje e amanhã deve estar as negociações mais intensas, é mais dar um informe, porque como está, teve já e-mail que falou que já caiu, teve... É assim, meio que uma boataria generalizada, então eu estou dando um informe do que é, falei hoje para o pessoal da Senais e tal, então esse é o informe 1.